1994. Ô, pode entrar. E aí, Bola? E aí, Luiz, tudo bem? Ô, legal. Ô, licença. Tô vendo uma TV aí, chega aí. Ô, licença aí, mano. Se liga aí, Bola. O que é isso aí, cara? Tem que virar DJ, Bola. Olha só o que o cara faz. Quem é esse cara aí? Cash Money, mano. Cash Money, legal, hein? Da hora, mano. Bem louco, hein? Ei, abaixa aí, baixa a TV, abaixa a TV. Vou colocar no toca aqui um bagulho aqui. Baixa aí, baixa aí, baixa aí. Chega aí, Bola, chega aí. Toca aí, toca aí, água. Toca aí, água. Toca aí, toca aí. Não, mano. Toca aí, mano. Não. Toca aí, toca aí. Não, não. 10 anos depois. Bola! Ei, mano! Ei, Bola! Ei! E aí? Olha, mano, é o Lu! Ei, Lu! Chega aí, rapaz! Opa! Vamos entrar. E aí, como é que você tá? Beleza? Tudo bem? Demorou de colar aí, hein? Porra. Foi até bom que você chegou hoje aí, ó. Tem um R da hora pra te mostrar, mano. Demorou, né, meu? Os caras fizeram até um som pra mim, ó, mano. Então vamos ouvir. É agora.